Veja bem, sujeito, vamos trocar uma ideia de preto pra preto. Mas isto é, se tiver coragem, pois estou cheio, otário, da sua má vontade em prestar mais atenção na nossa mensagem. Você não percebe nada, leva tudo na molecagem, só pensa em preencher o seu maldito ego. Bate palma e rebola um perfeito prego. Pensa que terá futuro sem informação, pois no momento pra você o que vale é diversão. Está sonhando acordado na contramão dos fatos. O seu futuro pode crescer, será pior que o passado. Olha o seu nível moral, não é nada favorável. Faz as tripas coração, se fode por nada, no desespero de alcançar o logotipo da playboyzada. Mas que nada, só leva desvantagem. Então caia na real e veja que você não é playboy, e sim o herdeiro da pobreza. Mas um otário, iludido, fudido, que se mata por um ideal inatingível. A sua personalidade é de um parasita, de um bode expiatório, cachorro de racista, inimigo camuflado, preto suicida. Sinceramente é lamentável saber que suas conquistas vão servir de vaso sanitário aos porcos racistas. Preto, feche essa boca, abre os olhos, se ligue na sequência, pois tribunal, meu irmão, é muita treta. Treta, treta, treta, treta, treta, treta. Tribunal, meu irmão, é muita treta. Sei que otários como você encaram o que falo como coisa banal, desnecessária. Vivi dizendo que tudo isso não pega, pois no momento pra você o que liga é festa. E muitos manos como eu batem na mesma tecla. Mas olha a cara, você tem razão, aqui é preto, meu irmão. E tenho convicção que essa sim é a parada certa. E essa tecla, o vacilão, está exposta na sua testa, acompanhada covardia e desinformação. Se liga então, me dê um bom motivo pra que não fale assim da sua pessoa, ou então me poupe. Cale a boca e apenas ouça, você só dá entrada pra ser tirado e mais nada. Ignora tudo aquilo que é necessário, você parou no tempo, está ultrapassado. Preto, olhe no espelho, enxergue a realidade. Em que mundo está? Qual é a sua culpada? Me responda porque o tempo passa. E para ser mais claro, não piore mais a situação. Abrace somente aquilo que serve, pra que manos como eu, Fran, contigo não se aborreçam. Pois fique ciente de uma coisa clara, que tribunal na área é muita treta. Treta, treta, treta, treta, treta, treta. Tribunal, meu irmão, é muita treta. Quando chegar o momento exato em sua vida em que perceber comédia, até que ponto vem sendo egoísta? Vai querer voltar atrás, será tarde demais. Pois se não me escutar agora, depois será em vão. A essa altura, preto, você não vai conseguir tirar o seu da reta, não. Porque no momento você tá ligado para o seu lado que pega. Para nós do tribunal, você não presta. A cor oposta te detesta, te resta poucas opções. Te dou uma chance agora, seja rápido, cara. Tome logo uma decisão, sem medo, sim ou não. Seja claro em seus atos, não fuja dos fatos. Admita que vem agindo do modo errado, porque preto de verdade não vive no anonimato. Não faz papel de safado, esse é o seu caso. Traição irrevogável, os indícios, seus atos nos demonstram claramente. Baseado nisso tudo e tal, nós pretos do tribunal deixamos bem claro que nós somos muita treta. Há muita treta que o tribunal cita, é o rap nacional em geral. Um exemplo, o sistema negro. E aí, que de nice? Manifesta que bom, deixa comigo e tal. Se liga aí, tá? Preto de verdade, já aqui tem pouco. Que de nice e efeito moral. Um rapper nunca tolo, sempre de olho em certos procederes. Deu entrada, pipoco na cara, é o que pense, não me lamento. Eu estou por dentro dessas atitudes contrárias. Ter irmão sem ambição, com ideias passadas. Autovalorização de um verdadeiro preto. Te alertar, te acordar é o meu maior desejo. Kid Nice e tal, no rap não pago pau. Se atravessar, pá! Sapeco fatal, só mano de vena, puli, efeito moral. É muita treta maluca, ideia do tribunal.